você faz? Entregar o inferno, quer me pegar, te levar sem cabeça. Tá aqui por perto, querendo te possuir. Com chifre na cabeça e um tremendo rabão, quer te enviar, a mula quer me agarrar e pegar, quer te decepar. A mula no inferno quer me pegar, te levar sem cabeça. Amegar o inferno, quer me pegar, te levar sem cabeça. Decepar, entregar.